estacionamento Gol 1804. 804, portão 3 autorizado, reporte táxi. Uma táxi Gol 1804. Para o táxi Gol 1807, podemos pedir o serviço agora. 4 horas de presente da Gama. 607, táxi em frente via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista no 0. Quando lá vai chamar a torre em 118 decimal 6, ajuste no 012. Juliette Alfa, ponto de espera, ajuste no 0012. Gol no 715, patente ao tráfego da companhia taxiando. Prossegue seu táxi via Juliette Alfa. Seguirá como número 2, ajuste no 012. 7, Gol no 715. Salvador, bom dia, Gol no 607, está para São Ponto Espera da Rua 0. Gol no 607, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. O vento é de 10 graus com 4 nós. Isso é falar de pista da Rua 0, Gol no 607. Salvador, Gol no 7 no 5, bom dia, ponte para dar 1-0. Gol no 7 no 5, bom dia, a linha mantém 1-0. 1-0, a linha mantém 7 no 5. Solo 35 no 7, na porta 4, pushback acionamento. Gente, tá 35 no 7, número 2 para o push, nesse setor do aeródromo. Ok, agora. Para o táxi 1804, na Gol 178 a bordo. 4 de autonomia, alternando com o fim. 804, táxi à direita via Índia Alfa, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste 1-0, 1-2, torre 1-1-8, decimal 6. Índia Alfa 1012, livre táxi 286, torre 1804. Uno 607, decolou a 19, chame o controle, 1-9, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, Gol no 607. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 607. 607, contato radar, sua para nível 360, perfil da Eldner. 360 da Eldner, Gol no 607. 35 no 7, autorizado push e acionamento, portão 04, reporte táxi. Para o táxi, o P35 no 7 no 4. Para push e acionamento, tá 31 no 5, 3 no 5. Tá 31 no 5, 3, portão 05. Coordene com a equipe de solo, tem condições de realizar simultâneo com o tráfego da companhia no portão 04? Afirmativo. obrigado, reporte táxi. Reportar. Solo Gol 1897, portão 10, autorizado push e acionamento, reporte táxi. Obrigado, reporte táxi, 1897. Gol 804, autorizado alinhar e manter não no zero. Mantenha no 05 no 7, atente a aeronave da companhia, realizando push simultâneo no portão 05. Gente, até 35 no 7. Gol no 7 no 5, decolado aos 21, chame o controle 1 no 98. 398, bom dia. Bom dia. Controlei o gol 1-7-1-5 na Gole. 1-5, contato radar, sobre o nível 360, perfil Gole ou Fito. Gole ou Fito, 360, sem resistência. Prossiga. Guardião 02, informe fora do solo. Vento é 30 graus com 4 nós. Autorizado decolada pista no zero, vento de 10 graus com 3 nós. Decolagem no 804. Já está acabando? Diga. Autorizado pro de pelo? Autorizado. Fora do sol, próximo Guardião 02. Guardião 02, continue no litoral, aguarde transferência de comunicações. Pronto, litoral, aguarde a transferência. Táxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera pista no zero, chame torre 118, decimal 6, ajuste no zero, 12. 1012, Índia Alfa, chama torre 186, 3596. Para o táxi, gol 1897, alterna Guarulhos, 3:35, com 183 a bordo. 3:7, 10, Guardião. Controle Salvador, gol 1904. 3 a bordo, 4 horas, alternando Guarulhos. Hotel Blefa, no 04. A direita, via Juliette Alfa, vai seguir o Airbus da companhia, à sua frente como número 2. O ajuste 1012, torre 118, decimal 6. Ok, Juliette Alfa como número 2, hotel 3153, 186, colando ponto, ponto de pé. dia, sua identificação, apresente voo direto BOMF, descendo inicialmente para o nível 070, estou altímetro no 012, vigilância ADAP. Prod BOMF 070 com 1012-6709. Passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 1 no 33.25, boa viagem. 288 no 3325, voo no 607, bom dia. Afirma, voo no 897, vai seguir o tanque ingresso na Juliette, seguirá como número 3, o ajuste no 012. O ponto de espera vai chamar a torre em 118.6. Gente, procede ao número 3, mantém 18.6. Vou rodar. Agora, puxa, estacionamento, voo 9642, são 9, gente. Autorizado no portão 09, reporte táxi, gol 1642. Para táxi 1642. Pista no zero. O vento é de 10 graus com 3 nós. Nivelamento e decolagem zona 0 da 35 na 7. No 5, passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 1 no 33.25, boa viagem. 288-3325, boa no 7 no 5, boa. Delta, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 220. Vetoração direita 220, Alfa, Alfa Delta. 357 decolou, 28, chame o controle, 1 no 9.8. 9.8, bom dia. Bom dia. 7.5, controle. Frequência 1288, alternando 1 no 33.25, boa viagem. 040-6709. Bono 897, autorizado a alinhar e manter após o Airbus. Ponto 090, torre 186, o gol no 642. Tantra 3153 decolou aos 31, chame o controle, 119.8. Tantra 3153, tem um bom dia. Bom dia. Ano 00 para Serra Novembro Zito Delta, aguarde coordenação. Aguardando, Gopal. A decolada 17 ou da 10? 17. Chame o pátio que se encontra. 45. Sente. Outra 3153 na saída da EL. 3153, contato radar, sou para nível 360, perfil Golly, questão da EL Blaze. Da EL Blaze 360, assim que possível uma Blaze. 6709, atingindo 040. Desça para 2000 pés, estou time, estou na 013, forme o curso localizador, objeto 6709. 2000 com 1003, reporta a hora, localizador 6709. Mantenha o perfil do 6, está 3153. 3153. Pode voar, dona, ou é 6709? Rodou bom dia, o voo no 642, não se escuta. Voo no 642, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, 642. No 897, autorizado decolar da pista no zero, vento de 60 graus com 4 nós. Autorizado decolagem no zero, gol 1897. Gol no 642, após a decolagem do Boeing, autorizado alinhar e manter não no zero. Mantido após a decolagem da aeronave, alinhe e mantém no zero, gol 1942. Da proa 155, informe no curso localizador, Alfa Alfa Delta. Esquerda 155, só para o localizador, Alfa Alfa Delta. Autorizado descer para 2000, Alfa Alfa Delta? Desce para 3000 pés. Já trajado, já. Romeu e Sigol Fiosca, pronto, cópia. Siga com Fiosca. Autorizado para Santa Maria da Vitória, Serra Novembro, Vitor Delta, nível 100. Via Whisky 42 até o VOR de Lapa, após DCT. Decola da pista no 7, saída Momo, transição VATAP, primeira curva à esquerda. Controle 119.8, aciona o código 5551. Autorizado, mantém a Santa Maria da Vitória, Whisky 42, até lá, papo. Saída Momo Vatap, primeira curva de 19.8, controle, 5.5. E a possibilidade de coordenar Gol e Vatap? Guarde coordenação com controle, solicitado Gol e Vatap. Está aguardando, o governo. Gol no 642, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 30 graus com 4 nós. Decolagem pista no zero, gol 642. Bom dia. Bom dia. Vou chamar agora a torre, 386, bom pouso. 386 graus. Romeu Whisky Golf Yosk, que é o solo voltando. Prossiga, Golf Yosk. É, o controle autorizou sua saída Gole Vatap. Após a decolagem, vai curvar à direita. Prossiga, Gole Vatap, direita após o Golf Yosk. Eu peço para o altímetro 012, falando com o localizador Alfa Alfa Delta. Para 2000 pés, reportar ao localizador Alfa Alfa Delta. Gol no 642, decolado aos 36, chame o controle 119 decimal 8. 198, bom dia, gol 1642. Bom dia. O Abjet 6709, autorizado pouso na pista no zero, vento de 60 graus com 3 nós, cabeceira deslocada 90 metros à frente. Ciente, o pouso autorizado 110, deslocado 90, 6709. Correto. Sequência 1288, alternando 133, decimal 25, bom gás. Recife 288, 3325, bom dia. Controle, bom dia, gol 642, decolou na PUCA. C2, contato radar, sou para nível 390, perfil PUCA. 390 na PUCA, Aracaju, 642. Prossiga. Mil pés no GL? Papapá, Mike Eco Delta para Manati, autorizado, mil pés, AGL, recola da pista no 7, corredor Axé, primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, o transponder 0107. Papá Mike Eco Delta, cotejamento correto para o acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 6. Mike Eco Delta, bom dia, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Jet 6709 no solo aos 39, libere a direita e chame o solo 1219. 219, grata. Jet 6709, liberou. Jet 6709, táxi via Alfa, Índia, portão 01. Alfa, Índia, portão 1, 6709. Decimal 25, boa viagem. 2883325, obrigado, boa. Alfa Delta alinhado no localizador da onda 0. O procedimento, chame agora a torre 108.6, bom pouso, Alfa Alfa Delta. Obrigado, 18.6, camarada, até a volta. Salvador, muito bom dia, Alfa Alfa Delta, final localizador onda 0. Alfa Alfa Delta, bom dia, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso da onda 0, vento de 20 graus com 4 nós. O Alfa Delta vai prosseguir para correta visual para pouso da onda 7. Ciente, continue a aproximação na final da onda 0, aguarde liberação para 17, Alfa Alfa Delta. Afirmativo, aguardar a liberação, está autorizado até na base longa da onda 7? Afirmativo, está presente autorizado, com referências visuais, chame na final da pista 17, vento de 20 graus com 3 nós, Alfa Alfa Delta. Delta. Bom, Rio, papai, o meu índice, vou lá, está no quarto. Whisky Golf Oscar autorizado acionamento, reporte para o táxi. Afirmativo. Tá 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da pista no 0, saída da EL, transição de NER, primeira curva à direita, controle 119.8, transponder 5020. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, da EL de NER, primeira curva à direita, controle 19.8, transponder 5020. Então 3179 via Peruísque 50, tá correto o cotejamento, autorizado puxar acionamento portão 02, reporte táxi. Chamarei para o táxi, já. Passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 265.45, obrigado, um bom dia. Mantenha o ponto de espera, Mike Eco Delta. Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Romeu Romeu Novembro. Aceito a informação, Kilo. Romeu Romeu Novembro, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 040, está o altímetro 093, Vigilão Ceará. Pelo 040, 093, chegada a mar, Romeu Novembro. Então, informa que tem intenção de realizar o RNAV da 10, Romeu Novembro. Desce então para 2.500, espera para o Serravio 366, vai passando o mesmo. 2.500 para o Serravio 366, encontrará passando o mesmo, 90.